chegando com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil, pela Rede Atlântida, 1 da tarde. Chegamos com Coca-Cola, Gaúchão Coca-Cola. Comemore do seu jeito. As melhores ofertas Tim estão na Colombo. Você pode, você merece. E Nova Skin, o cervejão, se beber não dirija. Hoje é isso, desliga a TV aí, obrigado, querido. Valeu, obrigado. Fala aí, KG. Boa tarde. Beleza, boa tarde, KGzinho. Boa tarde, Maurício Amaral. Boa tarde. Boa tarde, Potter. Boa tarde, gente. Eu tava vendo o Potter agora no Jornal do Almoço ali, agora o cara já tá aqui, velho. Que isso? HD, meu. Tava vendo a reprise da partir da manhã, uma revolução, uma revolução na RBS TV. O primeiro programa, o mais bonito, o né? O Potter é o terceiro mais bonito. Dos caras? Não, do pessoal que fala. Do grupo. Né? Do grupo. Mas o Potter, fala aí o que vai acontecer. Quer que eu apresentar toda a mesa primeiro? Quero apresentar o Geiso. E aí, Geiso? E aí, meus, como é que tá? Beleza, queridão, tu tá bem? Tranquilo, sabe? Tudo certo. Que é verdade que tu falou com o Romário? Falei com o Romário. Vamos ouvir hoje então no Cabelo no Espaguete. Tô tentando trazer o Romário pra ajeitar o time do Grêmio. Boa! Cabelo no Espaguete, hoje o Duda tentando falar com o deputado federal Romário! Que aliás é um dos xerifes do governo aí pra fiscalizar as obras da Copa junto com o Danley. Meu Deus, eu vi uma entrevista do Romário já falando que vai investigar o Ricardo Teixeira, que aconteceram mais umas. Como é que chama? Umas falcatruas? Umas falcatruas aí que até foram comprovadas e o Romário disse que tá em cima do Ricardo Teixeira. Olha, agora é a hora da volta. Eles eram amigos, né? 94 eles eram amigos. Se abraçaram. Tá bem. E aí, Potter, quer falar do Patrola que estreia amanhã pro Rio Grande do Sul, aliás, pra Porto Alegre? Pra quem tem a NET HD. Pra quem tem a NET HD. Ok. Né? Eu não sei se é só Porto Alegre que tem, não, talvez. Sky HD, TV aberta HD. É verdade, TV aberta HD também, claro. Claro. Né? Quem tem. Quem tem a TV HD e o sinal da RBS TV em HD. É que o sinal da RBS TV em HD está aberto. Tá aberto. Tu liga tua TV HD em casa, bota lá no 12, tu vai pegar o sinal HD da RBS TV. Vai botar uma anteninha, claro. Exatamente. Mas enfim, de qualquer forma, amanhã, quem tem uma TV HD vai poder ver o Patrola em alta definição. O primeiro programa da RBS TV em high definition. Péssima notícia, né, meu? Perfeito. Porque o Ico é horrível, meu. Perfeito. Narigudo, meu. Que não, isso, mas gente? É que, que é bonito. O High Definition aumenta a definição mesmo. É, exatamente. A gente já vem, quem olha o Patrola direto. E aí, o Low Definition diminui. Diminui. A gente já vem faz uns dois, médio, três. Aí. Uns dois, três meses. Não, é que é um serviço da empresa que nós temos que falar, né? É, já vem uns dois, três meses o Patrola captando com uma câmera em HD. A matéria com o Geiso foi uma captação em HD. Ok. Mas agora tudo foi transformado pra, além da captação, a distribuição, certo, seja. Porque tem três pontos: tem captar em HD, distribuir o sinal em HD e alguém ter um receptor HD. Eu jogo bola na HD. Full definition, entendeu? Tu vai ter tudo em alta definição. Tô louco pra ver. Impressionante. Que horas vai ser? 11h30 da manhã. 11h30, né? Horário clássico do Patrola. Liberadaço, Patrola. Não, vou te ligar. Aliás, o Maurício é um de nós que tem o sinal em HD na casa. Eu já fechei com os gringos, vai tudo pra casa do Maurício. Todo mundo pra lá. O Potter já vai hoje de noite. Boa. Já vai hoje de noite pra dormir lá. Já vai ficar lá, vamos comer um sushi. Até a gente comprou em Blu-ray alguns filmes pra ver aí. Brokeback Mountain. Show de bola. Brokeback Mountain em Blu-ray. Ray é impressionante. Mas a gente vai começar com o Philadelphia. Aquela cena da barraca ali é impressionante. O HD, ele realmente apresenta as imperfeições. Né? Ele mostra as imperfeições. Não, mas é que as perfeições são as perfeições, ok? São perfectíveis. Agora, as imperfeições numa câmera, numa TV normal. É mesmo aquela nessas. A espinha que tá crescendo, aquela, né? Aparece a celulite, a ruga, até a maquiagem. A novela das oito é em HD. E eventualmente eu passo pela frente da TV, tá dando a novela das oito. Sim, claro. É claro, velho. Não vejo novela, cara. Não vejo novela. Noveleiro. Não vejo novela. Não sei nem o nome da novela. Qual é o nome da novela? Tititi? Novela das oito? Coração. Insensato coração. É. Não sei. Pô, eu pensei que fosse Passione, já terminou. Vamos a Passione. Ver, enfim, vamos ver amanhã, então, 11h30 da manhã, o Patrola em HD para o Rio Grande do Sul. Sexta-feira, 18 de março de 2011. Número de mortos no Japão já está em 6.991. E os desaparecidos já chegam a 10 mil. Segundo a polícia, há poucas esperanças de encontrar mais sobreviventes. Ou seja, rapidamente esse número pode pular para 16 mil. É que uma semana hoje. Imagina se alguém sobreviver uma semana. É que são duas coisas ao mesmo tempo, né? Tem o terremoto e tem os escombros. É, alguém pode morrer nos escombros. Aí digamos que tu tá embaixo do escombro. Daqui a pouco vem uma onda. Aí bota água no escombro. Meu Deus. É, mas a maioria das mortes, eu tava vendo um especialista falando na Globo News, foi por causa do maremoto. A maioria, tipo assim, seriam tsunami, centenas, né? Se fosse só o terremoto. Entendeu? Se fosse num solo, desculpa, sempre é no solo, né? Obviamente, mas como foi em alto mar o terremoto, criou o maremoto, né? Se fosse só no, na costa, no território sem água, teriam menos mortes. E seria bem menos, seria mais um terremoto, óbvio, de larga escala, forte, né? 9 pontos, né? É, seria um grandioso terremoto, mas não teria essas milhares de mortes. Ontem o Jornal Nacional liberou umas imagens que ainda não tinham sido liberadas e um cara, um jornalista, fugindo da onda. Literalmente, né? Literalmente fugindo, a passos à frente da onda. É, subiu, entrou numa construção, subiu umas escadas e tal, e a água passou. Cara, e a água passou e em minutos a água já estava 3, 4 metros de altura, cara. Teve um hospital que foi até o quarto, terceiro andar, cara. É, eu vi isso aí. Que isso, e aí, véio, tinha gente sendo tratado, entendeu? Aí tu imagina o desespero da situação. Porque tinha pessoa nas camas ali, né? Sendo tratado com os médicos, aí começou tudo. Né, e aí como é que tu vai salvar? Porque tem que se salvar e... É uma situação que horrível, não tem o que fazer. É horrível. E não é assim, ó, não vai linchando devagarinho. Chega no terceiro andar como uma avalanche de água, né? 8 emergências de Porto Alegre têm lotação máxima ou estão acima da capacidade. A situação é crítica no Hospital Nossa Senhora da Conceição, que está com o triplo da capacidade. As emergências do Hospital de Clínicas, Hospital São Lucas, o da PUC, e do Hospital Santa Clara, do Complexo Santa Casa, operavam já com o dobro da capacidade. Homem é preso após furtar o apartamento de um vizinho. Mas que beleza! Em condomínio de Porto Alegre. Condomínio rico ou pobre? O crime ocorreu... Pô, cara, não sei te dizer, velho, mas... Uhum. Classe média alta. É? É. Então, não, eu não sei se tu sabe por que tu não falou. Ele me respondeu antes. Ah, é que eu não sei mesmo. Comunicação. O crime ocorreu em um prédio de classe média alta. Ah, é que eu não li as notícias antes aqui. Tá, o Maurício tem feito pegadinhas comigo. É. O Maurício, ele tem me entregue o material depois que o programa começa e eventualmente com errinhos. Tipo, suprime um S. Ele suprime um S, ele bota uma vírgula. E aí eu vou editando ao vivo. O Maurício também tem feito pegadinhas comigo. No meu teleprompter. Madrugada. Manual aqui. Madrugada ele começa a fazer pegadinha. Cara, o crime ocorreu num prédio de classe média alta e o homem de 34 anos foi preso em flagrante com uma televisão de 40 polegadas, um DVD, um notebook, celulares e outros aparelhos eletrônicos. Que vizinho, hein? Pô, que beleza, hein? Lá na Zona Norte, meu. E ainda deu em cima da mulher. Deu em cima da mulher do cara. A mulher cedeu. O cara chegou em casa, não tinha mais a mulher. A mulher tava na casa do vizinho vendo na TV dele. É. Tava a TV e a mulher dele na casa do vizinho. Sabe por que a mulher roubou, né? Porque o cara roubou, eles querem ver amanhã o patrulha e a raia Pode ser. A alta definição em inglês, Potter. Ah, definição. Obrigado. A justiça francesa indiciou a companhia aérea Air France por homicídios culposos. Pá. Que é aquele tipo de homicídio que não tem a intenção de matar. O que tem a intenção é o doloso. Que tem a culpa, né? Que tem a culpa, o dolo. No acidente do Airbus A330, que caiu no Oceano Atlântico com 228 pessoas a bordo. Isso foi no dia 1 de junho de 2009, quando voava entre o Rio de Janeiro e Paris. Ontem, a Airbus também havia sido indiciada por homicídio culposo. Repetiu essa frase, Apenas 3% do avião... E sim, dentro do, né, está aqui comprovado o que eu acabei de falar. Em loco. Apenas 3% do avião e 50 corpos foram resgatados nos dias que se seguiram à catástrofe. E aqui no Brasil, os familiares da Gol ainda esperam indenização. Os familiares da TAM foi antes do acidente, né? Sim. Muito antes. Muito né? antes. É incrível, né? A justiça brasileira, né? É, já a francesa foi lá e pá. É verdade. E mesmo assim, a diferença, demorou quase 2 anos. É. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, o trânsito na BR-376 está mais tranquilo na manhã desta sexta. Houve momentos em que não havia registro de filas. A rodovia, que tem trechos interditados desde a semana passada por causa de deslizamentos de terra, tem hoje duas faixas liberadas. O tráfego de veículos acontece no sistema pare e siga, ou seja, as duas faixas são usadas para o mesmo sentido, que depois é invertido. Isso complica um pouco a vida das pessoas, mas é a maneira que tem de fazer um cara ali, né? A travessia ali, né? Desculpa, qual rua? É a BR-376. É a rua que leva de Joinville pra Curitiba, galera. Ah, sei. Aquela avenida. Sei. Aquela rua? Avenidona, aquela. É uma rua, né? Não. Não. É uma rodovia federal. Mas não é rua igual? Não, é uma estrada. Qual é a diferença de rodovia pra rua? Ah, meu Deus. Puta, cara. Basicamente, as ruas estão dentro das cidades e as rodovias fora. Né? Eu respondi assim mais calmamente. Podia responder mais calma. Podia dizer a mesma coisa, não, só que sem estar bravo, né? Porque tu realmente me tirou uma dúvida, né? Podia falar isso tranquilamente, só lembra. Ah, que beleza! Tá dentro da cidade. Esse programa é demais, né? Demais isso aqui, cara. Ah, eram esses os destaques comentados do Clique RBS. Hoje não tem Marcelo, não tem Marcelinho. Graça, não tem sangue. Não tem sangue. Foi um programa leve. Programa light, da paz e do bem, o programa hoje. Muito bom. Vamos dar uma rodada então, vai por aí tu, Poatê. Eu vou contar uma piada, né? Piada do Poatê! Apoio! Escola de Artesanato em Cerâmica, professor Rolando Pires de Barros. Me lembrei de Ghost agora. É isso aí. E aí o cara chega pra mulher e fala assim: a senhorita aceita um whisky? Não posso, me faz mal para as pernas. Suas pernas incham? Não, elas abrem. Eita! Acontece muito isso, né? Acontece. Mais um. Sabe qual é a bebida mais mortal? Mais mortal, sabe? Mortífera. Tequila. Mais mortífera. Tequila. Tequila é mortífera. Tequila. 90% das moças que tomam... Muito cuidado, né? Nessa hora, 1h13, a van lotada, indo pro colégio. Vai ver que eu vou ter capacidade pra falar isso. 90% das mulheres que tomam tequila dão. Meu Deus. Isso é a capacidade. Não foi bom isso? Não foi bem direto. Primeiro não lugar que tu foi machista. Não, a Playboy que escreveu isso. Pesquisa. Bom, interessa, Playboy é pra maiores de 18 anos. Segundo lugar que foi inadequado as palavras. Terceiro lugar que foi sexista. Quarto lugar que foi irresponsável. Eu não falei nenhum palavrão. Quinto lugar. Não interessa quinto o palavrão. Lugar, muito o cara legal, não precisa palavrão, cara. Eu fico só pensando naquele pai, naquela mãe que estão agora com seus filhos de 6 anos, 8, 4, 5, 9 no carro. Ah, eles não estão prestando atenção no rádio. Claro que estão, velho. É muito. Claro que estão. Estão pra te ouvir, Geiso. Estão pra ouvir o Potter, que eles vêm no Patrola. Estão pra ouvir todo mundo aqui. Tá, deixa eu arrumar a frase, então. Não, eu vou arrumar a frase. Não, eu vou só te lembrar. Tem que utilizar a mesma métrica. Não, olha só. Eu vou te dizer assim, ó. Acabaste de colocar estes pais em situação constrangedoras, entendeu? Não, mas eu vou arrumar. Sabe o que eles preferem fazer daí? Eles preferem desligar o rádio. Por tua culpa, ou preferem trocar de programa pra não expor esse tipo de situação aos filhos, ou não expor os filhos a este tipo de situação, entendeu? Trocar de programa, não sei se eles trocam. Trocam, cara, trocam. Eu sou pai, eu sei, eu troco, cara. Imagina um cara que não tem nenhuma relação conosco. Tu já trocou uma vez no rádio me escutando? Já troquei. É mesmo? Aliás, todas as vezes que eu troquei foi te escutando. Elas dão mais atenção pros homens, elas ficam mais abertas à conversa. É que agora o pai e a mãe já estão explicando o que tu teve que mas dizer. Mas falem isso aí, pra atenção grisada. Elas dão mais atenção, ficam mais abertas. Porque a mulher é metida, né? Mulher é metida. Vai daí, Cagê. Responda se puder. É, por que os ginecologistas saem do consultório pras mulheres se despirem? Boa. Se uma pessoa quer um ética, terreno, né? Mas ela vai. Não. Uma coisa é o ato. Da mulher se despir, né? Que é uma coisa e outro, sensual, que já é sensual por natureza. Sensual, e outra é o exame. E outra coisa é um exame profissional, médico, sério. Tá, a primeira já foi respondida. Nunca tinha pensado nisso. Se uma pessoa comprar um terreno, Potter, ela possui o terreno todo até o centro da Terra? A profundidade? Não. Já outra já depois, foi responder. Por quê, pô? Depois de uma profundidade do governo, sério mesmo. Por causa da água, por causa do petróleo, do que pode ter lá embaixo. O pior é que é verdade. É sério mesmo. Se eu encontrar petróleo no meu pátio, não é teu. Aí tu tem que pagar aquelas coisas que tinha os royalties pro governo. Os quê? royalties. Oh. Lembra da Wake Batista paga royalties? Quando acharam o... como é que é o nome daquela coisa lá? Pré-sal. O pré-sal. Né? Aí começou a discussão do Rio de Janeiro, de se era no Rio de Janeiro, se era no Espírito Santo. Aí tinha os... Lembra? Tinha a discussão dos royalties. Uau. É isso aí. O governo sempre vai ganhar. O território é nacional lá pra baixo. Então a segunda já foi respondida também. Acho que é o contrário. A terceira. Não. Por que que se chama Alcoólicos Anônimos? Peraí, só um pouquinho. Quem paga royalties é o governo. O governo paga royalties pro Rio de Janeiro e pro Espírito Santo. Então o governo vai me pagar royalties. Tá, mas os royalties são uma parte daquilo lá. Não é teu, entendeu? Não é 100% teu o petróleo. É nacional o petróleo. Vai chegar agora daqui a pouquinho uma coisinha. Mas é isso aí. Não é pra baixo, não é até o centro da terra, tá o teu território. Então já foi respondida a segunda pergunta. Parcialmente. Por que que se chama Alcoólicos Anônimos quando a primeira coisa que devemos dizer quando chega lá nos Alcoólicos Anônimos é: meu nome é Zé e eu sou o alcoólico. Porque eles têm que ser anônimos até chegar lá. A terceira já foi respondida. Eles são anônimos da porta pra fora. Por que que a luz da geladeira e não há no congelador? Essa eu quero ver. Como é que é? Por que a luz da geladeira e não no congelador? Ah, diz isso. São duas portas diferentes. Mas como não? Vai pegar de noite. Mas tem luz no congelador, Na tua geladeira é de rico, na minha não tem. Na minha não tem. Cara, a minha geladeira não é de rico e tem lampadinha no compartimento 5. Tu fez uma gambiarra. Não. É muito simples saber se uma geladeira é de rico ou não. Quem tem água na porta? Tu tem água na porta lá de fora ali? Não. Então não é de rico. Até acho bem insalubre, se tu quer saber. Não, é tribom. Maurício tem. Não, minha mãe tem na praia. Tua mãe tem na praia uma geladeira que bota água pela porta? Pra tu ver como não é coisa de rico. Olha só, é acessível. Tem geladeira já com no congelador. Mas a geladeira antiga, que o congelador era abertinho, lembra? Sim, aí não tinha. Aquela é vazava a luz de dentro. Vazava mais do que isso. A temperatura do congelador vazava pra dentro da geladeira. E congelava as coisas que ficam mais em cima. E aí no sábado à tarde tinha que tirar tudo da geladeira pra descongelar. Isso aí. Tinha que ser sábado à tarde? É o dia, né? O dia pra descongelar. A minha avó, quando eu ganhei a geladeira, lembra que eu dei uma geladeira pra minha avó agora? Claro. Faz pouco tempo aí. Eu fiz duas coisas com a minha avó nesse último verão. Eu cochei ela no tanque, né? E dei uma geladeira pra ela. Não, e deu um balde d'água nela também. Jogou um balde d'água nela. Eu joguei porque tava muito calor, né? E aí a avó falou assim: olha só, não precisa nem descongelar. Que beleza. Foi a primeira fase que ela falou. Por que que a água mineral que corre pelas montanhas durante séculos tem uma data pra consumo? Depois de engarrafada. Boa. Porque ela tá engarrafada, ó. Mas aí, melhor ainda, tá fechadinha. Mas aí que tá, ela fica presa. Não, ela fica presa dentro de um recipiente, geralmente um plástico, e o plástico se decompõe. Isso aí é uma coisa que eu nunca entendi, cara, prazo de validade pra água. Eu ia começar a explicar agora, mas... Não é por causa disso? Pois então, a partir do momento que ela é envasada, especialmente em garrafas plásticas, o plástico se decompõe, certo? E essa decomposição do plástico contamina a água. Mas ela tem validade em vidro também. Bom, mas aí é porque tem que ter validade, a lei. Tem que botar a validade em todo o produto. Ela tem validade em vidro também. É verdade. Tem água em vidro? Claro. Perrier, tu nunca tomou água Perrier, por exemplo? Aí é água de rico. Perrier pra mim é cachorro. Não, aí é Perrier. O animal. Quase cachorro. Então, olha, que sexta-feira maravilhosa, hein, Potter? Muito bom. Que horas tu acordou hoje, Potter? Cedo hoje, cara. Cedo? Cedo, Hoje já tive aula de inglês, já trabalhei, já apareci na TV, Estou misturando muitos idiomas. Por que que as torradeiras têm sempre uma opção para uma temperatura tão alta que queima todas as torradas? Exatamente, cara, que saco. Não, mas não é para isso. Aquelas que tu bota... É para fazer rápido. É, exatamente, para aquecer mais rápido a chapa, para te ter mais rapidamente. Não, aquelas da chapa, aquelas que saltam em pé, assim, ó. Potter respondeu todas até agora, né? Não, mas é aquelas que saltam... Mas para saltar mais rápido. Mas igual, para queima, mas fazer salta mais rápido. Mas salta preta. Não, mas daí tu tira ela antes do tempo. Entendeu? Não, tigre. Tem um botãozinho que tu aperta e ela manda as torradinhas pra cima. Lá em casa não chega. Inclusive, eu na minha torra, tem uma torradeirinha lá em casa dessas, que eu tenho uma molinha, né? Tu aperta o botão e dispara a molinha pra tocar a torrada pra cima. Eu fiz uma gambiarra na mola, deixei a mola mais curta pra ela empurrar a torrada com mais força pra cima. Então é com emoção a torrada. Eu pergunto, com emoção ou sem emoção? Com emoção eu aperto o botão e ela joga a torradeira e eu pego ela no ar, assim, no prato, sabe? Sim. E finalmente, quem foi a primeira pessoa que olhou pra uma vaca e disse: acho que vou espremer essas coisas compridas aí e beber o que sair de lá de dentro. Que beleza! É óbvio. É, né? Que é o leite verdadeiro, né? Porque esse troço que a gente toma hoje aí, que é branco e vem em caixinha, leite. Não é leite, né? Não, pai, não. Amanhã no Patrão vai ter uma cena de eu bebendo um copinho tiradinho da vaca ali. É mesmo? Aonde? Uma fazendinha aqui em Porto Alegre que faz um monte de coisa. Aliás, cara, isso é uma coisa estranha. Será que isso aí tá no homem mesmo? Porque o ser humano também faz a mesma coisa, né? O quê? Quando nasce o ser humano, ele amamenta, né? Sim. Como é que é, assim? A primeira vez, assim, que alguém descobriu? Acho que é natural. Não, mas aí é instinto, né, cara? É instintivo. A mãe já chama. O primeiro bebê do mundo que um dia foi ali se atracou. Mas antes do bebê vieram os bichos, né, cara? Os bichos são assim. Claro, a mãe chama. A natureza. A fêmea chama o filhote. É, o mamífero é assim. E o filhote já procura a vaca veio antes que o homem na face da terra? Provavelmente, cara. Será? Eu acho. Não, mas não a vaca, mas alguns... a realidade dos porquês, alguns mamíferos não similares, porquê. Entendeu? É quem? Na realidade, quem? Quem veio antes ao mesmo tempo, acho que vieram todos ao mesmo tempo. No mesmo dia, sim. É. Sim, não é, né? Não é. Isso foi uma coisa louca, né? Como é que será que povoaram o mundo, né? O mundo estava aqui, tá aqui o mundo, pá! Saudosismo. Pangeia, blá, veio do macaco, né? Dinossauros já foram embora. Na verdade, não foi o homem que descobriu. Agora, como é que vão fazer? O Cagê tava lá no Noé, meu. E aí, como é que foi? Pô, cara, a gente recebeu um livro da LPM muito legal, que é Uma Breve História do Mundo, do H.G. Wells, que eu tô lendo, e explica tudo isso aí. Mas na verdade não foi o ser humano primeiro que chegou lá e mamou, né? A gente veio do macaco, né? Então o macaco já mamava. São mamíferos, né? É, mamíferos. A gente era peludo, que nem o Tony Ramos. Porã. Corcuna que nem Porã. Eu. É, tá. E mamava. Vamos ver aí, Geiso, o que que tem aí, Geiso? Coisas que você nunca vai escutar da sua namorada. Falaram? O quê? Nunca vai escutar da sua namorada. Jennifer nunca vai falar pra ti isso. Já terminei de lavar o seu carro. Só falta passar a cera, amor. Que a namorada nunca vai dizer pra ti? Exatamente, meu. Tá, sim, porque tu diz pra namorada. Né? Exatamente, falaram? Onde vamos assistir o jogão de hoje, salado? Hoje é por minha conta, meu. Não sei se é legal. Não, mas eu acho que tu tinha que fazer voz de namorada, né, gente? Vou fazer. Tá mais... Eu não sou... As gurias agora vão ficar muito bravas comigo, estão ouvindo. Mas eu não gosto de ver jogo com mulher. Com mulher, meu. No estádio, né, não tem o que fazer, né? Tá ali, não. Tudo mais, é tranquilo. Agora, sério mesmo. Ah, no estádio o que irrita é a gritaria histérica, cara. Eu acho que os caras perdem gol por causa da gritaria. Ah, que coisa chata. Impressionante. Dá um nervoso. Nunca dá gol. Quando a mulher tá lançada, não dá gol. E o número de mulher aumentou em estágio, né? Muito. Mulher e criança, muito, muito. Isso por causa das associações, né? De entrar como sócio, mais de fazer esses planos aí, isso aumentou o número de pessoas. Isso também pela sociabilização, eu acho que... antropológica, da sociedade de hoje. Deixaram votar. Deixaram votar. Era uma coisa eminentemente masculina o futebol, né? Era só homem que gostava de futebol há 20 anos atrás. Flamengo tem a presidentes mulheres. Exato. Daqui a pouco vai ter técnica de futebol. Não, meu. E como é que nós vamos chamar? Burra, burra. Assim vai ser? Sim. Sim, óbvio. Não, vai chamar de quê? De burro? Sua burra, né? Sua. Quer mais, Geizinho? Vamos lá, meu. Agora com a namorada, salada. Cada vez fico mais encantada, salada, ao ver que você está ficando careca, amor. Ai. Espero que não fique chateado, salado, mas eu tô sem calcinhas hoje, meu. Meu amor, salado. Acho muito lindo aqueles pelinhos que você deixa no sabonete. Ai, meu amor, salado. Isso é a namorada falando pro cara? Sim, meu. Nunca vai ouvir, salado. Jamais. Sabe, meu. Que tem como evitar, né? Deixa de deixar pelinho no sabonete. Como? Como é que faz? Dá dicas. Depila, né? Um, dois, três. Ele faz propósito, cara. Eu morei com mais 5 caras e aí todos usavam o mesmo sabonete. Bah, que beleza. Bah, que delícia, cara. A vida é uma montanha russa. Eu fico pensando. É um trem fantasma. Meu Deus. Fico pensando no sabonete do Tony Ramos. Sabe? Que não deve ser, meu. Não, mas o Tony Ramos, pelo menos, ele sabe que todos aqueles pelos são dele. E a mulher dele, como é que faz, meu? Ah, a mulher dele tem outro banheiro, né? Tony Ramos tem mais de um banheiro em casa. Tem que ter, né? Sim, cara? Imagina o tamanho do ralo do Tony Ramos. Deve ter uma máquina, um motor de piscina. Triturando pelo. Sou eu. Deve ter dois trabalhadores, tem dois que trabalham na casa do Tony Ramos, só no ralo. Só pra cuidar do ralo. Desentupidora de pelos, Tony Ramos. Ai... Amorzinho, nossa, salada, amorzinho, a sua secretária é muito gostosa, parabéns pela escolha. Secretária tem que ser gostosa, né? É igual que tu, quando tu chega no local e a secretária não, é gostosa. Potter, mais um comentário machista. É verdade. Secretária tem que ser eficiente, cara. Boa. Ponto. E pode ser homem ou mulher. Eficiência é gostosa. Esse é o lado politicamente correto do programa, porque a alma do programa pensa que secretária tem que ser gostosa. Editorial, editorial. A alma do programa quer que secretárias sejam gostosas. É assim, o Maurício quer uma gostosa. Não, peraí, só uma competente. Onde é que tu vai? Como assim? O que que tu vai fazer? O quê? Desde quando agora. Tu vai ser secretária? O que que tu vai fazer agora? Eu vou fazer o protinho básico, até as duas. Tá, não, então fica aí, eu já te chamo. Chamo tá. Aqui. Agora é eu, tá lá. É o jeito que tá falando, cara. Mas eu não tô lendo nada. Sim, tu ia ler um troço não, aí. Não, cara. Não, ele não ia. Eu ia falar. Ele ia perguntar, tá lá. Tá louco, cara. Vamos para a seguinte, tá lá. Amor, amor, mais roupas. Não, meu amor, assim já tá bom. Ai, amor, não, não. Se for, a minha mãe diz que eu não tô aquela velha chata, não gosto. Amor, posso dormir, meu? Eu detesto conversar depois de fazer amor, meu. O que você acha de darmos uma zinha à tarde e pela noite você sai com os amigos, meu? Boa, aí é o mundo perfeito. Não editaram, salado. É, não editaram. Amor, salado, quando chegar da farra, meu, não esquece de me acordar pra esquentar comidinha pra tia. Em outras palavras, não esquece de me acordar pra eu ver que horas tu chegou. A geladeira tá vazia, salado, mas deixa que eu vou comprar uma cerveja pra ti e teus amigos. Mandou o Maurício, tá lá, de Passo Valeu, Fundo. Deixa eu só mandar uns abraços, manda meu. Manda aí, Geiso. Pessoal do atendimento do quarto tabelionato da Azinha, meu. Foi transferir pro meu nome lá, Geiso? Sim, meu, salada. Transferi aquela... Fui registrar o bar da Dona Rose, o nome. Boa. Que tem cara que tá se fazendo meu sucesso, salada. Ah, tô ligado. De forma, meu. Certo. O Josemar e a Marciele, garçons do Estados Trabalhando. Mandei meu. Já. Já mandou, meu? Eu mandei. Garçom da onde? Ele pediu... estava no show da Shakira. Pediu dois, meu. Crer. E ontem eu fui lá no stand Calouros da PUC, salada. Uh-huh. Fui falar, meu, como é que, tipo, pode ser garçom? Gente, palestra, foi, isso aí, né? Foi da palestra, gente? Sim, tá lá. Que é isso? Essa coisa legal, a PUC pega profissionais que já estão na área, e aí no primeiro dia de aula eles levam lá pro local, lá e aí eles já lidam. Demais, hein? Aí imagina lá, o primeiro dia de aula que ela já ouve o Geiso. Sim, meu. Né? É, né? Incentivei, tá lá. Ah, o jornalismo vai ficar que nem tu, meu. Ah, não, desisti. Mas não nega o segundo grau ainda, porque tu tava lá falando. Porque um amigo não foi meu. Foi o Eduardo Garbi que foi lá. Esse cara tá lá. O Duda Garbi foi lá? Esse que é gay, cara, né? Meu. Duda Garbi. Sim, meu. Homossexual. É gay, mas joga uma bola. Joga a bola, meu. Tipo o Richarlison, assim. Exatamente. Ô, meu, olha só. Putz, ia falar um troço aqui agora, cara. Esqueci. Então é que tu falou do Richarlison, eu me lembrei do Alexandre, que foi pro Vasco, e eu encontrei o Alexandre quarta-feira à noite, no dia do jogo do Inter. Passei ali no Moacir pra pegar uma carninha, tava o Alexandre pegando uma carninha pra ver o jogo que do beleza, Inter. Que beleza, né? Ele falou, ah, vou fazer uma carninha aqui pra ver o jogo do Inter. Meu último dia em Porto Alegre. E aí, eu falei, pô, cara, te desejo boa sorte na tua nova empreitada, né, indo pro Mas Rio já e tal. Que ele... Já havia boato, né? Todo mundo já falava nas internas. Talvez ele fosse pro Atlético Mineiro, né? Que é onde tava jogando o irmão dele. E aí ele mesmo falou, disse, não, tô no Inter, cara, tô no Inter. E aí eu pensei comigo, é certo que ele tá. Um dia depois tava ele no jornal com a camiseta do Vasco. O caro Féter e turma do Pretinho, ouço vocês todos os dias, sempre às 13 e vez que outra às 18. Vocês têm comentado bastante sobre a grande tragédia que assolou o Japão, fato que o mundo todo está comentando e lamentando. O castigo para os maiores predadores dos mares está sendo muito grande. O que está acontecendo eu já sabia desde 2008, mas isso não importa. A água vai continuar molhando os pés de muita gente ainda, aqui na aldeia, no país e em várias outras partes. A próxima grande tragédia se dará na Europa, principalmente no norte. A Espanha não vai escapar também. O fogo brotará da terra e muita água vai rolar. Infelizmente, assim será. É uma ameaça. Mandou o Gilberto aqui, o Gilberto... Gilberto. O predador dos mares pro Japão, porque eles matam baleias, tubarões. Exatamente. Os maiores caçadores de baleias são os japoneses, né? Porque eles adoram comer carne de baleia. Mas pararam. Pararam. O governo proibiu. Teve documentário sanguinário, que é exatamente é impressionante o documentário, e eles pararam. Sabe que eu ouvi proibiram hoje? A caça baleia no Japão. Ouvi que não tem absolutamente nada a ver com a matança de baleia. Eu acho legal esse ouvido. Não se sabe, parece que é uma vingança. Na real, não se sabe. Foi um terremoto. Terremoto, tem nada a ver. Parece que ele tá pregando uma vingança ao Japão. Mas é legal. Ninguém, a vingança que... não é um valor bonito, né? Não, o terremoto não tem nada a ver com a matança de baleia. Tem que... Não, mas segundo ele é. Não, é ok, é o mas é que é aquela coisa. Ah, sei lá, do imaginário, sei lá, velho, o que acontece, mas. Tá errado, Gilberto, né? Vamos falar a verdade, tá errado. O que ele falou e escreveu foi uma grande bobagem. Né? Ele foi preconceituoso, né? Curto no pensamento. Né? Milhares de pessoas morreram já, e ainda vão morrer. Pode ser uma tragédia maior ainda nuclear e ele escreve uma bobagem dessa aí. Não, e agora os mas tudo bem, a gente é democrático, a gente lê tudo aqui. Agora os europeus estão esperando a nuvem radioativa, né? Que vai chegar semana que vem na Europa, né? A nuvem que vem do Japão. Né? Mas tá soprando pro outro lado, né? Que... Tá soprando pro outro lado, tá soprando pro Pacífico. Pessoal do Chile aí, ó. Tá pra Havaí. Mas eu ouvi hoje de manhã que o... Atenção, Capão da Canoa aí. Que o Polo, hora de suspender que o polo Norte tá lá, vai derreter, meu. Já tá derretendo. Cara, mas que vai derreter total, tá achado? A coisa mais óbvia do mundo, né, cara? Nós temos o quê? Mas daí enchentes, meu. Temos mais calotas polares. O que que são calotas polares? É gelo, né? Gelo. São feias as calotas polares, se fossem uns aros polares... Sobre aro polar. As calotas polares são um gelo, né? O gelo com o aquecimento, o que que acontece? Derrete. O gelo, quando derrete, vira água. Pra onde é que a água vai? Pra terra, né? Invade a terra. Aumenta o volume. Mas aí que tá. Então tragédia à vista. Mas olha só, aí que tá. Não, mas não é exatamente isso. O iceberg, o polo, entendeu? Iceberg. Tu pega uma pedra, tá? Pega uma pedra e bota na água, certo? Tá. Pega uma pedra e ela boia. Faz de conta que ela boiou. Tá. Isso não, é um iceberg. Tá. Certo? Não. Não boia, não, meu. O iceberg vem lá de baixo. Tá, tudo bem. O que tu vê boiando é só a ponta. Tá, tá. É, na verdade não. Mas tá boiando. A pedra, né? Vai afundar. Vai ter uma parte da pedra que vai afundar. Se essa pedra virasse água, ela já tá dentro da água, entre aspas, entendeu? Ela já tá ali. Fazendo volume. Exatamente. Exatamente. Um quilo é um litro. Não. Não. Não. Não é. Como assim, cara? Não um é. Quilo não é um litro. Tá, o que, que é um quilo, então? Um quilo são 1.000 gramas. E um litro são 1.000 mililitros. Que dá na mesma? Não, não dá. Dá na mesma? Acho que dá. Pega um saco. Não dá. Pega um saco, não. Bota um quilo. Um quilo é igual a um litro. Bota aí. Pega um saco plástico. Quer dizer que 1 grama é igual a 1 mililitro. Um quilo pesa 1 litro. É. É isso aí. O que, que é mais pega pesado? Pega um saco plástico, não pesa quase nada, e bota 1 litro de água. Tá? E aí vai lá e pesa, dá 1 quilo. Dá 1 quilo. Eu acho que depende, depende do líquido, né? O que acontece é o seguinte. 1 litro de água é uma coisa, 1 litro de óleo é outra. É outra coisa, pesa assim, mais. Tá, tudo bem. Não, o peso é o mesmo, é 1 quilo. É e 1 litro. É a massa. Ok, mas 1 quilo de óleo vai ter menos, o recipiente com 1 quilo de óleo. Não, o que eu quero dizer é o seguinte. Vai ter menos líquido do que água. O aquecimento das calotas, não é só isso que faz. Aquece a água, aí muda o ecossistema interno do mar, muda a direção das marés, um monte de coisa influencia. E isso afeta, porque isso faz com que chova, faz com que um monte de coisa mude no planeta, é isso que causa. Agora não vai avançar a água, entendeu? Vai aumentar a água, Potter. Claro que vai, Potter, é óbvio que vai. Vai aumentar o volume da água, claro que vai. Isso. Mas tu acabou de dizer que é a mesma coisa, que 1 quilo é 1 litro. Olha só, vamos fazer o seguinte. Tá tudo ali dentro. Ontem, só mudando de assunto rapidamente, ontem um cara me perguntou no Twitter, era 1:30 da manhã, eu falei, um magrão reclamou ali, pô, cara, tu tem 40 e tantos mil seguidores e não responde pra ninguém. Falei, pô, mas é que cara, difícil, né, isso, responder, né? Pra todo mundo, né, cara? Mas então vamos fazer assim, ó, de agora até 2 da manhã eu vou responder todas as perguntas. Eu vi. Cara, não 726 perguntas numa hora pra outra. Daí uma das perguntas que eu respondi pro cara foi o seguinte, o que que eu faço pra ser radialista? O cara me falou, eu falei, não estuda. Aí tu vai ser radialista, e tranquilamente. Aí não sabe se 1 quilo der. Ah, vamos fazer os classificados do Pretinho. É clá, clá, é clá, clá, é clá, clá. Classificados do Pretinho. Com Egali Intercâmbio, acompanhe a sua liberdade. Acesse egali.com.br. Escrevo pra vender minha máquina de lavar Daco. Daco é bom. Calma, minha gente, essa marca de fogão, tá lá, não? É, marca de fogão, isso. Daco, 10 quilos, 3 anos de uso, está em ótimo estado, tô pedindo 500 por ela. Quero vender, pois irei comprar uma que lava e seca. É o upgrade da vida, né, velho? Essa máquina tem 3 anos e a pessoa quer 500 pila. É. Tá louco. Tu acha caro, Manel? Uma lógica. Quanto é que tu acha que tá uma lava e seca, Manel? Não, mas dele não é lava e seca, dele só lava. Não. Ele quer comprar uma lava e seca. Ok. E centrifuga. Nós vamos ter que comparar o preço da antiga de 10 quilos Daco com a nova que lava e seca. Daco é bom. Se ele tá pedindo 500 por uma máquina de 3 anos de uso, calma. Uma nova lava e seca deve estar custando uns 3 pau, 4 pau. 2,800 pra ele. 2 ali de Joaquim. 1,990, depende. 2. Bom, dois, interessados na máquina Daco do cara aí, é vendo máquina de lavar da... vendo máquina de lavar Daco, com K-O no final, D-A-K-O, @hotmail.com. Mais uma, é com muito pesar que estou vendendo o meu pretinho nada básico. Preciso pagar uma dívida para a quitação da minha casa e vou ter que me desfazer do melhor carro que já tive. A nave é um Honda Civic LX preto perolizado 2005, completaço. É, tem engate de reboque, é lacrado o carro, banco de couro, faz 9,5 km com 1 litro de gasolina na cidade e não existe mais zerado no Rio Grande do Sul. Ele está pedindo 21.500 mais 29 prestações de 618 ou 35 mil quitado. Eu vou querer. Qual carro? Não, dá não, não é o New Civic, é um Civic. É o Old Civic. É o Old Civic. Old Civic. 35 mil quitado. Interessados em enviar e-mail para marcionobre@janobre.com.br. Ah, o Márcio Nobre jogou no Cruzeiro. O Márcio Nobre. @janobre.com.br. Marcinho, um intervalo, a gente volta em seguida com o Pretinho Básico aqui na Atlântida. Muito obrigado pela sua audiência. Já voltamos. Tamo de volta com o Pretinho Básico pela Rede Atlântida para todo o sul do Brasil. Ó, muito obrigado pela sua audiência, de verdade, de coração. Aqui a gente agradece até com uma certa emoção a sua audiência, que nos coloca, nos confere números astronômicos, improváveis quase, de audiência aqui no Pretinho Básico. Muito obrigado de coração. 18 minutos para as duas. Estamos com Coca-Cola, Gauchão Coca-Cola, comemore do seu jeito. As melhores ofertas tinha estão na Colombo, você pode, você merece. E Nova Skin, um cervejão, doutor Alceu. É, papo, se beber, não dirija, doutor Alceu. Agora no Pretinho Básico. Bola, bola nas costas. E aí, doutor Alceu? Doutor Peter, o Brasileirão é da Globo, doutor Peter. Opa! Até agora só o Grêmio assinou com a Globo, mas entre hoje e segunda, outros 8 clubes vão assinar com a Globo. Bota o plim-plim aí, doutor Peter. Não, me diz uma coisa, doutor Alceu, só um pouquinho, vou parar tudo que eu tô fazendo aqui. Peraí, doutor Alceu, só um pouquinho, peraí. Pronto, peraí. Exatamente, a Globo vai ter os 12 principais times do Brasil. Pois era isso que eu ia falar, então, pra gente esclarecer. A Globo, então, precisa de um time. Qual time, Santana? Só o time do Grêmio. Tá. Não, mas não adianta, se for só o Grêmio, nunca vai passar nenhum jogo do Grêmio. Verdade. O Grêmio não vai jogar contra o Grêmio, Santana. Vai jogar contra o Grêmio. E se o Grêmio hoje jogar contra o Grêmio, ele perde. Ele perde, ele perde. Deus queira que eu não morra. Deus queira que eu não morra. Deixa o Santana terminar. É essa a tua dúvida, né? Não, a minha dúvida não é dúvida, na verdade. É só acho que é um esclarecimento. Os times, os 9 times que fecharem com a Globo, né, os 9 maiores times que fecharem com a Globo e vão receber uma grana da Globo, vão ter os seus jogos transmitidos pela Globo. Sim. Os times que não fecharem com a Globo, sim, vão ter seus jogos transmitidos por quem? Por outra emissora que fechar. E hoje seria a Rede TV. Certo, então nós teríamos na Globo ali um campeonato paralelo, praticamente. Não, é o seguinte. Transmitido, sim. 10 times, tá? Fecharam com a Globo. 12 fecharam com a Globo. Provavelmente são 12. Quando esses 12 se encontrarem, os jogos passam na Globo. Isso. Se esse certo. Um que tá com a Globo e um tá na Record ou Rede TV, porque a Record vai fazer a proposta pra Flamengo e Corinthians. Não, certo. Mas a Globo já bancou. É. Então tá, então se pelo a Globo. Pelo amor bancou, de Deus, se a Globo perder pra Record, né, velho? Ok. Então, se um time que a Globo tem contrato se encontrar com um time que não tá com a Globo, esse jogo não vai passar. E tem então, muitos passa. Canais, entendeu? Porque não tem. Globo não é Globo, a Globo é Globo, Sport TV é e Globo Sat. É o Globo Sat. Tá, mas aí tu pega assim, por exemplo, o Grêmio fechou com a Globo e o Vitória da Bahia fechou com a Umbra TV. Tá. Esse jogo não passa jogo nem não na passa, Globo, nem na. E assim, ó, na verdade, tu vai ter os 12 principais times do Brasil, que são os 4 paulistas, os 4 cariocas. E os dois Minas, mineiros e os dois gaúchos. São os principais times do Brasil. O que vai acontecer, a Globo vai transmitir. Mas o que vai acontecer é o efeito cascata. Os outros clubes vão ter que assinar com a Globo, porque eles querem o jogo dele. Vai ser a grande vantagem pro telespectador, que só vai ter jogo bom. Ele não vai correr o risco de ver Inter e Goiás. Grêmio e Ceará. Não, mas aí tá, ele só vai ver Grêmio e Inter, Grêmio e São Paulo, Inter e Goiás, o Inter vai perder. Mas é isso que o Potter tá falando. O Goiás e o Ceará vão ser obrigados a ceder também. Porque eles vão querer que o Goiás passe. E aí a outra emissora vai ter que passar Goiás e Vitória. Tá, mas olha só. Se preparem para médio e longo prazo acontecer no Brasil a mesma coisa. Isso já ia acontecer naturalmente com pontos corridos, agora muito mais. O Inter e o Grêmio vão ganhar 60 milhões de reais por ano. 50. 60. O Grêmio fechou por 50. Eu acho que é 60. Não. Tá bom, esses quase 60 milhões. Tá, aí. vamos fechar em 60 milhões, tá? Bom, se for 50 é pior ainda, tá? Porque o Corinthians e o Flamengo fecharam por 150 milhões. 110. Bueno, o dobro. Os valores ainda não estão. É, não estão fechados, mas em princípio é isso aí. Mas 110 é o dobro de 50. E mais um pouquinho. Mas só me importa. Certo? Ou seja, o Corinthians e o Flamengo sempre vão ter mais dinheiro. O Barcelona e o Real Madrid ganham mais. Certo. Na verdade, aumentou o número, porque o Inter e o Grêmio ganhavam 30 milhões, né? Vai aumentar, quase dobrar o que eles ganhavam. Mas, porém, outros clubes vão triplicar. Mas, porém, é ótimo. Né? E aí vai acontecer a mesma coisa que acontece na Espanha. Barcelona e Real Madrid vão sempre entrar na frente. Na Itália, o certo era o que aconteceu com o Clube dos 13. O Clube dos 13 tinha que lutar para os times ganhar mais e ter um nível. Óbvio que o Flamengo e o Corinthians tem que ganhar um pouquinho mais, sabe? O São Paulo também, tudo mais, tem um nível, assim. Mas agora tá desnivelado. Pode apostar. Médio e longo prazo, isso pros outros clubes vai ser uma droga. Só Corinthians e Flamengo vão se dar bem nessa aí. Vão se dar muito melhor, quer dizer, que os outros, né? Aí vai sobrar Libertadores. Não, porque eles vão pegar o dinheiro e vão usar mal. Aí o Corinthians pega os 100 milhões e contrata o Adriano. Mas aí um dia. Entendeu? Aí o Flamengo pega os 100 milhões e contrata o Ronaldinho. Mas aí um dia pode entrar um dirigente bom que sabe lidar com o dinheiro. Claro que tem, mano. Como é que não vai saber que tem dirigente bom, cara? Óbvio que vai ter. Essa aí é a quarta de final da Liga dos Campeões da Europa. Ô, manda aí, doutor Nocio. Vai ter a Inter de Milão com o Schalke 04. O Chelsea com o Manchester United. Não, capricha aí, doutor Nocio. Chelsea e Manchester United, ó. Esse é clássico em inglês. O Real Madrid com o Tottenham. E o Barcelona com o Tottenham. O sorteio meio que afastou, né? Grandes jogos, né? Deu uma sorte, assim, né? Mas agora não tem só mais Chelsea sorteio. Só Chelsea e Manchester, né? Agora se passar Barcelona e Real Madrid, não, se cruzam. Não, mas já não tinha mais sorteio. Esse foi sorteio. Mas podia ter dado, é isso que o Potter falou. Não, podia ter dado agora Barcelona e Real Madrid. Esta Copa não tem graça sem o Grêmio. Tá bom, doutor Alcio, obrigado, doutor Santana. Nada, doutor Pepe. Vou dar um toque aqui pra rapaziada. A PDG tem dois grandes lançamentos na Zona Norte de Porto Alegre. Morada Cascais e Reserva Cascais. Os apartamentos do Morada têm 2 e 3 dormitórios com suíte, todos com churrasqueira. No Reserva, são sobrados de 2 dormitórios com muito espaço e conforto. E o mais legal é que os dois têm uma estrutura de lazer incrível, com piscina adulto e infantil, praças temáticas, play aventura, churrasqueira, fitness, brinquedoteca, salão de festas e muito mais. Tudo em um condomínio fechado, com segurança 24 horas. Essa é a grande chance de ter a sua casa própria. E olha que sobrados na Zona Norte, a partir de 149.900, é barbada, velho. Corre na Manuel Elias 505, conhece o decorado e garante o teu. Ou liga 33650048. 33650048 é o toque da Gold Farm da PDG, com estes dois grandes lançamentos na Zona Norte de Porto Alegre, aqui anunciados no Pretinho Básico. A gente agradece muito todo mundo que usa o Pretinho Básico para divulgar os seus produtos. Morada Cascais e Reserva Cascais. Fala, Geiso. Não, mais legal é que é na Zona Norte, tá? Então tá, Zona Norte. Dá um upgrade da vida lá. Sim, meu. Vai demais, meu. Os caras estão rateando de não morar na Zona Norte. Estão rateando. Estão rateando. Piada, pô, tem uma aí? Não, tem coisas que acontecem no PB e quase ninguém nota. Ah. Né? Quem fez o estudo foi Alifer Silveira, de Siderópolis, Santa Catarina. Foi um estudo, né, meu? O Lelê, por exemplo, sempre começa uma frase com a palavra cara. Cara. Cara. O Inter jogou muito mal, cara. Cara. É verdade. O Almir não consegue pronunciar a palavra cuidado. É. Não sei. Quase ninguém nota. Quando o Marcelinho tá no programa, o Marcelo fica mais calmo. Quando o Fetra não está, os flatos do dia sempre são mais rápidos. Ah, para! É, essa é a opção. Duram 2 minutos o máximo. Quando o Alcemar tá no PB, o último flauta é sempre às 18h07, tá? Ah, é de nota, né? É raro, às vezes, que o Mr. P concorda com o Marcos e o Marcos concorda com o Mr. P em alguns assuntos. Muito raro, muito raro. Acho que é. Eles se odeiam, tá? Vocês podem perceber. Nunca teve, acho que essa vez. O Fetter, pelo que ouço, nunca grita, ô, oh, mês, ô, oh, mês. E também nunca grita, vamos, vamos. O Porã se queima ao mesmo tempo, se corrige, mas sempre é tarde demais. É verdade. É. E o Potter sempre conta aquela história do rato na chapa. Qual era mesmo, não contou essa semana? Tava comendo um X aí, aí o cara tá fazendo X aí no Pereira? Pereira. E aí o Pereira metendo ali na chapa, daqui a pouco o ratinho saiu detrás do pãozinho e passou em cima da chapa correndo, né? Aí o Pereira olhou pra trás e falou assim, esse aí queimou as patinhas. Era isso, pô? Era isso aí. Ele pede pra mandar 600 coisas aqui. Olha só, os abraços e beijos e abraços é maior que o e-mail. Tá, né? Manda um abraço pra ele, então. Então, beijo a Alifer Silveira de Siderópolis e toda Siderópolis, Santa Catarina, grande Siderópolis, que nos escuta aí. Ô, KG, agora tem no Twitter um perfil que a galera vai ouvindo os personagens do Pretinho aqui e vai montando, vai abrindo perfis no Twitter. Tem um perfil no Twitter que é o Joãozinho Fala. Frases do Joãozinho no PB. Que não é, obviamente, administrado por mim. Mas olha essa, que beleza. Quem nunca tossiu com disenteria não sabe o que é adrenalina. Tossi com disenteria brabo, velho. Ou disenteria, né? Disenteria. Vai daí, KGzinho! Desenteria. Ou seja, não, é renteria. A gente nas aulas de português, desenteria. É desenteria? Desenteria. É caganeira. Desenteria. Desarranjo, sala. Um casal de velhinhos deitado na cama, completamente nus. Ai. A velhinha segura a ferramenta do velhinho e diz... Vamos brincar! Tipo, pra que lado ele vai cair? Ah, meu Deus! Então foi o Ricardo Martins de Jaraguá. Nós vamos chegar lá, gente. Vamos brincar de pra que lado ele vai cair, cara. E pode cair pros quatro lados, né? Que quatro, cara? Pode. Norte, sul, leste, oeste. Os oito, então, né? Daí tem todas as subdivisões. Vai, Jason! A loira tava pronta pra casar, salada, e estava inconsolável, meu. Inconsolável? Inconsolável! Ia casar, salada. E tava inconsolável. Sim, meu. Consolo pra ela, então. Mas por que, salada, minha filha, você está assim, meu? É o momento mais feliz de uma mulher, salada! Mas eu sei, mamãe, mas é que a senhora disse que uma mulher deve seguir os passos do seu marido, salada! Sim, é verdade, minha filha. Pois é, salado, mas o meu nome é carteiro. Eu imagino ficar seguindo ele. Então. Ai, Jesus. Muito bom, Jesus. Nosso ouvinte Leonardo Duarte manda aqui. Ao ouvir o debate sobre o número 11, não resisti e resolvi enviar esse e-mail com algumas coincidências relacionadas ao número 11. Forte abraço a todos, vocês são demais! Davi escreveu sobre isso, né? Davi escreveu sobre isso na Zero Hora e nós, Maurício Amaral e eu, tivemos o privilégio de ler a coluna do Davi ontem. Cara, o Davi Coimbra é um monstro, tá? Davi Coimbra é um pequeno gênio, né, cara? Porque a 1h20, 1h25 da tarde, a gente discutia sobre isso. Ele vinha pra Zero Hora escutando o Pretinho Básico. 1h20, 1h25 da tarde. E o meu programa. E aí ele se inspirou. E pessoal, vou fazer uma coluna pra Zero Hora sobre esse tema que os rapaziada pra gente tava falando. Às 2 horas, ele mandou a coluna pronta pra mim, Petra. Então tem chance de fazer uma coluna. Ele demorou 22 minutos pra escrever a coluna. Ele foi no Google e buscou. Deu Ctrl-C, Ctrl-V. A gente aprovou, editou e Não, é só pra provar. O Davi Coimbra. Corrigiu os erros em português, claro. É um monstro. Manda uma resposta aprovado. Pode tocar ficha. Alguns errinhos de Bom, então aqui, ó, alguns acontecimentos históricos envolvendo este dia, o dia 11, ao longo dos anos, ao longo da história. E dia 11 de janeiro de 1920. Um navio francês que viajava para a África afundou com 553 pessoas a bordo. Dia 11 de 9 de setembro de 73, um atentado no Chile golpe de Estado, um atentado contra o Chile, na verdade. Um golpe de Estado derrubou o então presidente Salvador Allende e colocaram no poder o Augusto Pinochet, um dos maiores carniceiros de toda a história da humanidade. Praticamente um Sandro Goiano, assim. 11 de março de 2004, uma série de explosões em estações de trem de Madrid mata 199 pessoas e deixa mais de 1.400 feridos. 11 de março de 2011, um forte terremoto de 8,9 graus de magnitude atingiu a costa nordeste do Japão, provocando um tsunami de 10 metros de altura em cidades da região norte do país. Milhares de pessoas desaparecidas. Esse é o de agora, né? É. Semana passada. 11 de maio de 85, um incêndio destruiu uma tribuna do campo de futebol de Bradford City, no norte da Inglaterra. Cerca de 52 pessoas morreram. 11 de junho de 1981, um terremoto no Irã deixa milhares de mortos e feridos. 11 de julho, 73, aterrissagem forçada de um Boeing 707 perto de Paris deixa 124 mortos. Mas que diazinho, hein? 11 de julho de 83, explode no ar um avião equatoriano com 119 pessoas a bordo. 11 de setembro de 85, mais de 120 pessoas morreram em Portugal devido a um choque frontal de trens. 11 de setembro de 86, a Bolsa de Nova York registra a maior queda de sua história até esta data. 11 de setembro? De 86, o índice Dow Jones perdeu 86,5 pontos. 11 de setembro de 2001, as torres do World Trade Center de Nova York são reduzidas a escombros. O número 11 é reduzido a zero. 11 de outubro de 1737, Maurício Amaral. Será que temos registros? Será. De Calcutá em 1737, Amaral? Com certeza. Verão em Calcutá, né? Como diz o Ney Lisboa. A gente tem do ano zero lá, que Jesus Cristo foi... Também temos no dia 11 de dezembro de 83, o Grêmio, ó. Foi campeão do mundo. Isso é uma tragédia. Isso é a maior. Eu já ia fazer uma tese, que é uma coincidência, mas agora com essa informação realmente é uma data de tragédia. É. Bom, lá em 1737, século XVI, um terremoto em Calcutá mata 300 mil pessoas. Meu Deus. 11 de outubro de 1967, eu não sabia disso aqui, inundações em Buenos Aires causam a morte de 50 pessoas e obrigam outras 190 mil a evacuar a capital da Argentina. Primeira não tragédia nessa lista, né, cara? Olha só, posso me meter? Deixa eu meter a última. Dia 11 de dezembro de 81, um incêndio destrói 18 dos 22 andares do edifício Barão de Mauá, no Rio de Janeiro. Eu encontro o mesmo número de tragédias com todos os dias dos meses. Então traz pra gente a 6. Não vamos prestar pra você. Não, mas escolhe um dia. Escolhe um dia. É verdade. Vai, é escolhe verdade. Um dia que eu vou achar. Isso aí é. Dia 18. Vou trazer hoje às 6 horas da tarde. Tu traz uma lista. 40 aqui. Tragédias da história da humanidade com a data do dia 18. Se não trouxer, não vai fazer o programa. E se eu trouxer, eu ganho aumento. Não ganho aumento. É tua obrigação de jornalista. É uma grande bobagem isso que faz. Mas, cara, o ser humano tem que trabalhar. Vai crescer, vai ajudar o japonês. Cara, vai ajudar a ser Lourenço e para de encher o saco com essas tá coisas. Tá xingando todos os ouvintes, é coincidência, cara. Parem com isso. É por causa desses ouvintes que tu faz sucesso. O acidente da TAM, quanto é que foi o acidente da TAM? Foi no dia 11? Não, foi no dia 16. Tem tragédia em todos os dias da humanidade. Todos os dias. Tu pode dizer as mesmas coisas com mais calma? É, exatamente. Não consigo. Calma! Não, agora meu caminho um pouquinho. Não grita! Agora meu caminho. Não tem, cara. Quer ver uma coisa? 30 anos a zero hora ali. Leonardo Duarte, obrigado, querido. Abraço. Todo dia tem 30 anos H. E sempre tem uma tragedinha ali. Sempre tem uma notícia ruim. Todo dia o jornal tem uma tragédia. Bobagem. Acontece o que acontece. Aliás, datar, colocar data na situação é uma coisa que não existe, né? A data não existe. Foi o homem que criou a data. A contagem, a organização em calendário e tudo mais. Ele vai brigar. Foi em cima disso aí. Entendeu? É. Então não quer dizer nada. Tu não nasceu quando? Assim, o terremoto dia? Não sabe. Então pra que tu comemora aniversário? O seu terremoto, ele não tem lá um calendário da Pirelli com as mulheres peladas lá embaixo. Daí eu falo assim, vou fazer uma tragédia no dia 16. Não tem isso. É uma coincidência simples. Vai ter sempre tragédia em qualquer dia. Tá bom. E tenho dito. Tá bem, cara. Meu Deus, o Potter tá chato. Não, chato, verdadeiro pra caralho. Tá bem, pai. Obrigado. Verdadeiro. Acho que era isso, alguém, né? Tem que falar a verdade nesse programa aqui. Ah, meu Deus, né? Do céu. Posso avançar o barracão também? Não, não. Não, o barracão ninguém avança. Aliás, vou fazer contigo o barracão hoje aí, Amaral. O Pia já está. O Pia já leva a vida que pediu a Deus, né? E eu não tô no barracão, Feta. Não, Rafinha, tu faz de manhã. Vai, que vai abrir com o que o barracão com hoje? Com Black Eyed Peas the time. Sabe que o Rafinha tá se cuidando, né? Ele começa a falar Black Eyed Peas. Black Eyed Peas. Sabe? Ele tá. Tá se cuidando, Rafinha. Eu não tô se cuidando, não. E tu pode me seguir. Eu não tô se cuidando. Eu não tô se cuidando. Tu pode me seguir no Twitter, @garrafinhaATL. 2 da tarde, Anaíso. Ficamos por aqui com esse Pretinho Básico. Obrigadão pela audiência, obrigado pela parceria. Voltaremos logo mais às 6. Gauchão Coca-Cola, comemore do seu jeito. As melhores ofertas, Tim, estão na Colombo. Você pode, você merece. E Nova Skin, um cervejão. Se beber, não dirija. Fala aí. Não, o Romário agora, né? Agora o assim, claro, vai ligar exato. Pro Romário, né? O Geis vai tentar pegar o Romário aqui no cabelo no espaguete. Voltaremos logo mais às 18 horas para você que escuta a 94.3 de Porto Alegre, a 104.7 do litoral norte do Rio Grande do Sul. Continuamos Maurício Amaral e eu na tarde. Sim. Aí, né, Amaral? Vamos lá.